boy? Será? Epá, isto vai continuar a mesma, mas que se foda a gente diverte e manda isto abaixo a cantar. E que se foda o resto, vamos embora pessoal. Boi, boi, boi, és um ganda boi, fudeste a nação com a tua má gestão. Boi, boi, boi, és um ganda boi, mete os peques no cu para tua satisfação. O teu cabelo grisalho para sem raspas de caralho, estamos nesta situação por tua culpa, cabrão. Rabeta e bandido, és um gajo fodido, e agora vem quem? Outro chulo também. Tens a mania que és rei, mas foste comido por um infante. Mas eu também sei que daqui por diante o povo devia reinar, partir para a revolução. Qualquer um que governe se renda à corrupção. Mas tu és um ganda boi, um boi, boi, boi, fudeste a nação com a tua má gestão. Boi, boi, boi, és um ganda boi, mete os peques no cu para tua satisfação. Teu cabelo grisalho parecem raspas de caralho, estamos nesta situação por tua culpa, cabrão. Rabeta e bandido, és um gajo fodido, e agora vem quem? Outro chulo também. Tens a mania que és rei, mas foste comigo por um infante. Mas eu também sei que daqui por diante o povo devia reinar, partir para a revolução, porque qualquer um que houver se renda à corrupção. E tu és boi, boi, boi, és um ganda boi, fudeste a nação com a tua má gestão. Boi, boi, boi, és um ganda boi, mete os peques no cu para a tua satisfação. Boi, boi, boi, és mesmo um ganda boi. Olha, sabes, filho, eu sei que isto vai continuar na mesma, estás a saber? Eu sei que nós vamos estar fodidos, continuamos tesos, os ricos continuam a ficar mais ricos e nós continuamos a enterrar-nos. Estás a perceber? Olha, e tu vais continuar a ser enterrado e vão-te a continuar a encavar e nós estaremos cá para ver, pá. E olha, e o próximo governo, sejas tu ou seja outro, bois, bois, bois, são grandes bois, fodem a nação com a sua má gestão. Bois, bois, bois, grandes bois, metam os pés no cu para vossa saúde.